sobre as acusações que fazem e sobre a situação envolvendo o influenciador Ítalo Santos. E o segundo ponto é que o Ministério Público pediu à Polícia Civil um inquérito a respeito das atitudes de Ítalo, e eles esperam, com o resultado dessas investigações, avaliarem se existe ou não elementos suficientes para uma denúncia criminal contra o influenciador. Esses são os principais pontos da nota do Ministério Público. Eu apurei mais cedo com o advogado de Ítalo sobre um posicionamento, pois até o momento não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum tipo de nota do influenciador. O advogado falou que ele deve se manifestar em breve através de um vídeo que será divulgado, possivelmente pelo advogado, já que ele está sem as redes sociais no momento, mas por enquanto nenhum posicionamento de Ítalo Santos. E influenciadores lucram com a exposição sexualizada de adolescentes. Breno Zonta. Uma adolescente dança de forma sexualizada para um público adulto em uma festa. Ela é gravada por um homem também adulto que cria e publica conteúdos para viralizar na internet e gerar retorno financeiro. Outros adolescentes são filmados em uma espécie de reality show em que são estimulados a falar de sexo e são filmados com pouca roupa. Cenas como essas foram denunciadas pelo youtuber conhecido como Felca, que tem mais de 5 milhões de inscritos em seu canal, em um vídeo que, em 4 dias, já alcançou mais de 27 milhões de visualizações. O alcance foi tão grande que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou que pretende pautar nesta semana projetos de lei que tratam da adultização e sexualização das crianças na internet. O advogado Ariel de Castro Alves, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, lembra que desde 2008, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelece que esse tipo de prática é crime. Quando se produz, se reproduz, se dirige, fotografa, filma, registra cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Isso gera prisão de 4 a 8 anos. Também entra nessas penalidades quem agencia, quem facilita, quem recruta, quem coage. Atual membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ariel lembra que, além de tudo, esses casos podem configurar exploração de trabalho infantil e que, em tese, o responsável pela criação dos conteúdos deveria pedir autorização à Vara da Infância e Juventude para essa participação. É o que acontece no caso das TVs, das rádios, elas fazem esse pedido, das gravadoras também. Quando envolve crianças e adolescentes com menos de 16 anos, tem que ter autorização por meio de alvarás das varas da infância e juventude. Se não, configura a exploração do trabalho infantil. Criado em 1990, o ECA passou por atualizações, mas, segundo Ariel, ainda precisa de novas regulamentações legislativas, como para identificar o acesso das crianças e adolescentes à internet e, com isso, garantir as proteções estabelecidas pela lei. A necessidade das empresas terem identificação das pessoas que estão ingressando nas redes sociais, uma identificação através de documentos que sejam escaneados e encaminhados através de identificação digital, facial, autorização do pai e mãe responsáveis legais. Para os projetos de lei que devem entrar na pauta da Câmara nesta semana, ele indica que os conteúdos na internet também tenham classificação indicativa, como nas TVs, e que as escolas ensinem como navegar de maneira segura na internet. Para denunciar qualquer caso de violação de direitos humanos no Brasil de forma gratuita e anônima, Disque 100 no seu telefone fixo ou celular. E após vídeo, a adultização de crianças deve virar pauta na Câmara. Pedro Lacerda. Como a publicação, por exemplo, de vídeos de crianças com pouca roupa e fazendo danças sensuais. A declaração de Mota ocorre após o influenciador digital Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, causar polêmica na internet com uma postagem em que denuncia a sexualização de crianças e adolescentes para obtenção de engajamento nas plataformas digitais. Ele citou o caso do influencer Ítalo Santos e da adolescente Camilinha, que desde os 12 anos aparece em vídeos na internet. Segundo Felca, a jovem, hoje com 17 anos, foi adultizada com danças e cenários envolvendo bebidas alcoólicas criados para atrair o público adulto. No vídeo de 50 minutos, o youtuber aborda outros casos em que jovens são expostos de forma sexualizada na internet. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério Público da Paraíba informou a existência de 2 procedimentos que investigam a conduta do influenciador Ítalo Santos por exploração de crianças e adolescentes e também dos pais dos menores envolvidos, que podem ser responsabilizados por omissão na proteção dos filhos. Caso as denúncias sejam confirmadas, os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a repercussão do assunto, Hugo Mota declarou que a adultização de crianças chocou milhões de brasileiros e ressaltou que esse tema é urgente, pois toca no coração da sociedade brasileira. A próxima reunião de líderes da Câmara está marcada para 12 de agosto, quando representantes dos partidos devem definir a pauta de votações desta semana. Informação com credibilidade. Panorama 97. 7h13, bom dia, KS. Bom dia, Gil. Ótima terça-feira para você. Ótima terça-feira para todo mundo. A Polícia Civil investiga uma denúncia de agressão durante uma missa na paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, na região de Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher foi agredida pelo padre João José Bezerra, que se apresentou como exorcista no início da celebração. Durante o momento da passagem do Santíssimo, a fiel teria entrado em estado de inconsciência e manifestado um espírito maligno. O padre teria desferido tapas, puxões de cabelo e jogado a mulher contra o banco da igreja. Ela pediu que ele parasse, mas só foi protegida por outros fiéis. A vítima foi levada à Santa Casa com hematomas no rosto, na cabeça e no ombro. A arquidiocese de Botucatu informou que o padre foi afastado e que está cobrindo as despesas médicas da mulher. Também declarou que nenhum sacerdote da diocese tem autorização para exercer o ofício de exorcista. E 4 homens de São José do Rio Preto estão desaparecidos há 6 dias após viajarem ao Paraná para cobrar uma dívida de R$1 milhão. A Polícia Civil trata o caso como possível homicídio. Rob Shiley Hernani, Rafael Juliano Marascalque, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram vistos pela última vez em um pesqueiro desativado ao lado do sítio da família dos suspeitos. Amigos e familiares foram até o local por conta própria, enfrentando estradas perigosas e áreas de difícil acesso. A polícia prendeu o carro dos suspeitos e intensificou as buscas com cães farejadores, sonar, helicóptero com câmera infravermelha e varredura no rio Ivaí. Até agora, não há sinal dos desaparecidos. 7h17. Caminhão alvo de golpe e negociação de compra e venda interceptado e restituído à vítima. Esse caminhão seria levado de Clementina para uma fazenda em Bataguaçu. Laerte Silva. A Polícia Militar Rodoviária interceptou em Presidente Prudente uma carreta que havia sido alvo de golpe em uma operação de compra e venda. O veículo foi abordado pela fiscalização no quilômetro 425, quando um motorista de 26 anos o levava de Clementina para Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Após a apreensão, a carreta foi restituída ao proprietário, um empresário de 67 anos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no plantão de polícia de Prudente, o dono da carreta havia sido ludibriado com relação ao pagamento pela venda do veículo, sem receber o valor correspondente estabelecido na negociação. Após descobrir que havia sofrido um golpe, ele registrou BO de estelionato pela internet. Diante do alerta do crime, os policiais conseguiram localizar e abordar o veículo no quilômetro 450 da rodovia Raposo Tavares, SP-425. O motorista que dirigia o caminhão contou que ele havia sido visitado por um terceiro que estaria comprando um veículo e seria lá em Clementina e que precisava que a carreta fosse levada até uma fazenda de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Com a revelação da fraude evidenciada pela não confirmação da operação bancária, a Polícia Civil determinou a apreensão e a restituição do veículo devidamente cadastrado em nome da empresa da vítima de Clementina. O motorista, que não possuía antecedentes criminais, foi liberado após prestar depoimento até que o caso seja devidamente resolvido. A seguir, no Panorama 97. Defesa Civil e Secretaria de Operações Urbanas realizam ação de prevenção a enchentes na Vila Esperança. Cansado daquela internet que vive caindo? Na Net Telecom você navega sem travar, com ultra velocidade e suporte 24 horas, sempre que precisar, para trabalhar, estudar ou se divertir. A Net conecta você ao que realmente importa. Planos a partir de R$49,90, instalação grátis e atendimento que é show. Chama agora no WhatsApp 0800 018 2002. Net Telecom, conectando você ao mundo. Atenção pessoal, quando for trabalhar com obras e reformas, mantenha a distância segura dos riscos e perigos da rede elétrica. Esse cuidado é ainda mais essencial quando a obra exige o uso de andaimes e escadas. Cabos de alta tensão podem causar acidentes graves. Não arrisque. Chame os profissionais capacitados da Energisa e fique longe dos perigos da rede elétrica. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética. ANEEL Energisa. Central de atendimento das rádios Clube e Califórnia FM. Você tem algum problema no seu bairro ou na sua cidade? Oswaldo Cruz, Salmourão, Parapuã, Sagres ou Rinópolis? Ligue e denuncie. 3528-1788. 3528-1788. Central de atendimento das rádios Clube e Califórnia FM. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Panorama 97. Panorama 97. Panorama Local. 7h19, a Casa da Mulher realiza amanhã aqui em Oswaldo Cruz a terceira edição do Dia M. Será a partir das 7 horas da noite, evento alusivo ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A programação gratuita está convidando mulheres para um momento de reflexão, acolhimento e fortalecimento, como explicou a coordenadora Maria Lenice Cramin. É uma campanha que vem. O Agosto Lilás é um movimento de conscientização e uma luta contra a violência doméstica contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha, ela vem pedir para que as autoridades, para que os clubes de serviço, os projetos sociais e especificamente a Casa da Mulher trabalhe o mês de agosto assim com afinco sobre esse assunto. Então, no dia 13 de agosto, nós vamos fazer o Dia M, a terceira edição, né, do Dia M, e vai ser dia 13 de agosto, às 19 horas, na Casa da Mulher, Rua Fernando Costa, 705, ao lado da Policlínica. Nós teremos uma benção especial da pastora Isabel, nós teremos também um bate-papo com a advogada Priscila Balista, que ela vai falar sobre a dignidade feminina, a valorização da mulher, a dignidade da mulher. Teremos também serviço de saúde com a Droga Raia, né, que vai estar também oferecendo uma parceria valiosa para nós. E o projeto Reviver vai estar nos encantando novamente com suas lindas músicas. Então nós vamos fazer um encontro para valorizar as mulheres. Então todas as mulheres de Oswaldo Cruz estão convidadas para estar conosco. Pode trazer filho, pode trazer a família, venha aprender. Um aprende, ensina o outro, e é importante que todos conheçam o valor da mulher, a dignidade da mulher, para que a mulher se sinta fortalecida. E a Casa da Mulher é uma porta de entrada para a mulher que se sente vitimizada. Informação com credibilidade. Panorama 97. 7h21, a Prefeitura de Oswaldo Cruz deu início ontem a mais um processo de concessão de escrituras gratuitas a moradores de mais um bairro aqui da cidade, desta vez da Vila Santa Helena. Há famílias lá na Vila Santa Helena que esperam pelo documento há mais de 40 anos. Dora Maria da Rocha. Quantos anos a senhora mora lá? Ah, tem uns 40 anos já. 40 anos esperando a escritura? Esperando. E agora vai? Agora vai sair sim, se Deus quiser, né? Vera Lúcia Bodinho. E tá esperando muito tempo essa escritura aí? Já tem uns 14 anos que eu moro lá, né? Que eu tô esperando. Agora saiu uma maravilha, né? Elson Nazareth. Conta a sua história lá na vila. Na minha vila, uns 47 anos que eu moro lá. Conseguindo a escritura agora. Quer dizer, você se criou ali, então, praticamente? Sim, criado ali. A vida toda ali. E agora, como é que você vê essa perspectiva da escritura? Ah, isso a gente fica feliz por isso, né? Alguém que está olhando por nós, né? E vai fazer isso pra gente é uma coisa bastante importante, né? Um documento, né? Wilson Borges. Minha história é a vida inteira ali e tá esperando pra esse momento, né? E agora que saiu, a gente tá feliz pra caramba, meu. E todos nós, né, que tá a receber, eu acho que tá feliz, né, meu? É uma coisa que a gente não esperava e tá saindo, né? Melhor não vai precisar pagar nada. Oxe, melhor ainda, porque da onde ia tirar? Eu não tinha condições, né? O secretário de Desenvolvimento aqui do município, René Gomes, destacou a parceria da Prefeitura com o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado. Glória Maria da Rocha. Quantos anos a senhora mora lá? Ah, tem uns 40. Mais um projeto de entrega de escrituras definitivas para essas famílias que sonham há muitos anos. Novamente o ITESP aqui em Oswaldo Cruz, hoje para a gente poder iniciar o processo da Vila Santa Helena. Aproximadamente 70 famílias serão contempladas e eu gostaria de poder explicar um pouquinho para vocês, porque como nós começamos a regularizar esse ano, estão surgindo algumas informações distorcidas. O ITESP é um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, já tem muito tempo, mas cabe ao município todos os anos indicar as comunidades, as bairros que nós vamos resolver. Então é uma força-tarefa aí para a gente poder atender essas famílias que sonham com a casa própria. As 70 famílias da Vila Santa Helena terão direito aos documentos de graça, a exemplo do que já ocorreu na semana passada, no início do processo para moradores da quadra 99, como explicou a prefeita Vera Morena. A pessoa passa a ser realmente a proprietária com documentos. Então, para nós e para as pessoas que vivem na Vila Santa Helena e que não têm escritura, isso vem atender o sonho de ter a sua propriedade, a sua casa e dizer, nossa, essa casa é minha. Nós fizemos, né, há uma semana, a quadra 99, que já se iniciou também, e vem mais. A gente tem vários bairros aí que foi feito levantamento, que está no nosso convênio, e nós vamos estar atendendo todos esses bairros. Quem não veio hoje? Quem não veio hoje pode procurar o setor de habitação, ali na galeria, né, onde é o cinema. Procurar a Tânia, que é assistente social, e também a Márcia. Elas vão estar passando todas as informações e também a relação de documentos que a pessoa tem que providenciar para fazer sua escritura. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. 7h24, a Defesa Civil e a Secretaria de Operações Urbanas aqui de Oswaldo Cruz fizeram na última semana uma operação de prevenção a enchentes na Vila Esperança. Ao todo, foi retirado um volume de lixo capaz de encher 5 caminhões de coleta, como explicou um dos coordenadores da Defesa Civil, o Cristiano Nascimento. Durante o trabalho da Defesa Civil, nós fomos parados por moradores aqui da Vila Esperança relatando um acúmulo de lixo próximo à boca de bueiro. Então, entramos em contato com a proprietária desse material reciclável, na qual confirmou que realmente se tratava de lixo e autorizou a Defesa Civil, junto com o Departamento do Almoxerifado, recolher todo esse material. Essa prevenção vem de encontro às possíveis chuvas que pode cair no município nos próximos dias. O responsável pela diretoria na Secretaria de Operações Urbanas, Valdemir Anselmo, disse que a ação foi desencadeada após um pedido dos próprios moradores ali próximos de área de risco. Comunicamos as nossas equipes de operações, caminhões, foram retirados 5 caminhões de entulhos aqui em Servive desse local, entulhos esses que, de acordo com o tempo, o clima-tempo, já está prevendo chuva para o final de semana. E a Defesa Civil, ela antecipou o problema. O que que ela fez? Ela veio aqui no local, juntamente com a equipe de operações urbanas, e fizemos, como vocês podem ver nas imagens, fizemos uma limpeza aqui muito bacana. Ou seja, a população aqui da comunidade Esperança pode ficar tranquila, via chuva, enchente, essas coisas, não vai ter aquele transtorno como sempre tínhamos aí. Então, mais uma vez, agradecer toda a Defesa Civil e ao nosso secretário, André Furo, que autorizou a equipe a estar nesse momento, fazer toda a limpeza aqui na comunidade Esperança. Califórnia FM. Informação e credibilidade. Panorama 97. 7h26. O Centro de Controle de Zoonoses aqui de Oswaldo Cruz está fazendo um alerta, hein, pessoal? Agosto é o mês de reprodução dos escorpiões. E é justamente neste mês que as fêmeas da espécie têm maior concentração de veneno. e por isso o cuidado e a prevenção devem ser redobrados. Quem explica é o médico veterinário da prefeitura, Marcelo Cândido. Esses animais, eles gostam de ficar escondidos, né? Eles se alimentam de baratas, então as caixas de gordura, a rede de esgoto, é um abrigo que eles gostam de ficar aí por causa da alimentação que é em cima das baratas. O método de prevenção, a gente tem que prestar atenção na casa, né? Nos ralos, nas pias, colocar tela, né? Colocar também todas as frestas que eles consigam passar, de janela, de paredes, é onde eles gostam de se abrigar, onde eles se adentram para dentro da casa também, por debaixo da porta, né? Pela tomada, pela rede elétrica também eles conseguem entrar. Então, todos esses meios esses detalhes que existe uma fresta, eles conseguem passar, então tem que proteger. Eles se alimentam de baratas, né? O método de fazer a detetização contra escorpião, a gente não aconselha, porque a gente segue orientação também do Ministério Público, né? Ainda não existe um remédio, um veneno eficaz para escorpião, tá? Então, quando as pessoas passam veneno para se proteger do escorpião, acabam desalojando eles, né? Então, eles ficam estressados, eles têm um método também de defesa muito apurado sobre esses venenos. Então, a gente não aconselha passar veneno para combater o escorpião e afastar também a cama das paredes, né? O berço também, quem tem criança em casa, berço, se afastar da parede também pelo menos uns 10 centímetros, que é onde eles conseguem também subir pelas paredes e aí entrar dentro de guarda-roupa, debaixo da cama, no berço. Em caso de aparecimento desses animais, qual é a recomendação que vocês passam para a população? Para que esteja ligando, né, no CCZ, aí a equipe que já é treinada vai visitar o local para estar passando aí as orientações para o proprietário. A seguir, no Panorama 97. A Justiça de Oswaldo Cruz impede a continuidade do projeto para recapeamento de estrada rural entre Salmourão e Lucélia. E o caso vira polêmica na Câmara daquela cidade, em Salmourão. Depois do intervalo, os detalhes. Alô, empresário. Quer fortalecer o marketing da sua empresa? A Beta Digital está aqui para ajudar. Somos agência parceira da sua rádio favorita. A Beta Digital impulsiona o seu negócio. Anote nosso fone WhatsApp 18 996664707. Na Beta Digital, você tem serviços de fotos e vídeos, artes gráficas, gestão de redes sociais e muito mais. Beta Digital, o futuro em suas mãos. A nova Fotoótica, a ótica de todos, cuida da sua saúde visual. Agenda consulta no oftalmologista de sua confiança, entrega seus óculos em uma hora, dá manutenção gratuita em seus óculos, tem consultores treinados para orientar na escolha de armações e lentes. Nova Fotoótica, a ótica de todos, lojas em Oswaldo Cruz e Adamantina. Rádio é a cara da gente, a voz mais influente, tudo que a gente faz. Rádio é notícia, é moda, é música, é popular, é cultura, é mágica. Panorama 97. Panorama 97. Panorama Geral. 7 horas e 31 minutos. Vamos aos números do agronegócio para hoje. O preço do café arábica registra alta de 2,45% nesta terça-feira, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 1.859,12 na cidade de São Paulo. O café robusta teve aumento de 2,10% no preço, sendo comercializado a R$ 1.073,47. Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos recuou 0,42%, cotada a 119 R$19,33. Em Santos, a mercadoria é negociada a R$124,53, após baixa de 1,57% na média de preços sem impostos. A saca de 60 quilos do milho, por sua vez, é vendida a R$63,65, após leve alta de 0,06%. O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça-feira e a arroba é negociada a R$305,60 no estado de São Paulo. Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram alta de 0,96% e 0,95%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,36, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,47. A carcaça suína especial aponta alta de 2,79% no preço, sendo negociada a R$ 12,52 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados: Paraná, cotado a R$ 8,30, Rio Grande do Sul a R$ 7,95, Santa Catarina, cotado a R$ 8,04, e São Paulo registrou alta de 3,25%, cotado a R$ 8,58. Os valores são do CEPEA. Reportagem Mariana Ramos. E donos de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para entregar a declaração do ITR 2025. Milena Abreu. Os proprietários rurais de todo o país já podem enviar para a Receita Federal a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de 2025. O prazo, que começou nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, termina no dia 30 de setembro. Toda pessoa física e jurídica que é dona, titular do domínio útil ou que tenha qualquer título de imóvel rural, está obrigada a entregar o documento. De acordo com o fisco, também deve prestar conta quem perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade entre 1º de janeiro e a data de entrega da declaração. Este ano, a principal novidade é a de poder fazer a declaração de forma online por meio do Portal de Serviços da Receita Federal. Basta o contribuinte acessar o serviço Minhas Declarações do ITR e depois clicar na aba Imóveis na página da Receita na internet. O valor do imposto a ser pago poderá ser dividido em até 4 parcelas mensais, desde que o valor de cada parcela seja de no mínimo R$ 50,00. Valores inferiores a R$ 100,00 devem ser pagos em cota única. O contribuinte que perder o prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que, lembrando, termina no dia 30 de setembro, pagará multa de 1% ao mês sobre o valor devido, com valor mínimo de R$ 50,00. Califórnia FM. Informação e credibilidade. Panorama 97. 7h35, todo o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência agora deverá exigir avaliação biopsicossocial em 2026. Natália Maciel. A medida foi aprovada na última semana pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, esse tipo de avaliação é exigido apenas nos pedidos feitos diretamente ao INSS. Já nos processos judiciais, a análise é feita com base somente na perícia médica. Com a nova resolução, os critérios aplicados tanto na via administrativa quanto na judicial serão unificados, o que tem o objetivo de reduzir divergências entre decisões. Além disso, as revisões do BPC, realizadas a cada 2 anos, também deverão seguir o novo modelo de avaliação. Segundo o CNJ, a avaliação biopsicossocial deve ser feita por profissionais capacitados, mas sua conclusão não determina automaticamente a concessão do benefício. A decisão final continua sendo do juiz responsável pelo caso. O Conselho também informou que vai oferecer capacitação para os peritos que atuarão nesses processos. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. 7h37, sessão da Câmara Municipal de Salmourão ontem foi marcada por debates em torno da paralisação do projeto de pavimentação da estrada rural que liga Lucélia a Salmourão, a chamada Estrada da Usina. Durante a sessão da Câmara, o vereador Edinaci Silva disse que a justiça aqui de Oswaldo Cruz determinou por despacho a suspensão da obra, após denúncia feita pelo colega de Câmara, Flávio Eduardo, ao Ministério Público aqui de Oswaldo Cruz. Ouça. E a prefeita lutou correndo para lá, correndo para cá, para conseguir essa verba de 10 milhões e meio, e teve uma denúncia e precisou parar. Quem fez essa denúncia? Flávio Eduardo. Como é que pode uma coisa dessa? A população de São Mourão para aquela usina e perder esse asfalto. A cidade não pode perder. Só de lucro a cidade que vinha aí com 500 mil que podia comprar um remédio, comprar uma ambulância, perdeu tudo por causa dessa denúncia, mas aí que foi feita. Eu gosto só de citar. Está aqui, ó. Está o nome do Flávio Eduardo. Eu creio, sim, com todo respeito aqui, ó, para a população, o Eduardo tinha de rever isso aqui. Só tinha de rever. A nossa população não pode ficar sofrendo, porque quando chove, todo mundo sabe o sacrifício que tem. Vamos trabalhar para ver se nós conseguimos reverter. Outro vereador que criticou a denúncia feita pelo tenente Eduardo, o vereador lá de São Mourão, foi o colega Wesley Barbosa. Ele afirmou que a paralisação pode representar para o município deixar de receber investimento da ordem de 10 milhões de reais. É, como eu disse, salvo o melhor juiz, está suspensa, né? Por denúncia, por estar averiguando se houve algo errado ou não. Um convênio esse de algo mais ou em torno de 10 milhões, obra essa a ser executada pelo DR, pelo próprio governo de estado. Esse recurso não vem diretamente aos cofres públicos. Esse recurso, ao longo do seu plano de execução, geraria, aí você considerando 5%, acho que é o ICM, quase aí, digamos assim, 500 mil reais a mais que seria disponibilizado aos cofres públicos, ajudando assim esse recurso a você estar aplicando ele em determinadas ou em outras áreas, diminuindo essa dificuldade financeira que muitas vezes o município tem de estar arcando com os seus compromissos. O governador disse para ela: não, Sônia, faça o projeto executivo e eu dou essa obra para São Mourão. Até porque ela já tinha ido diversas vezes, foram diversas viagens a São Paulo para que conseguisse um recurso desse. Os municípios que estavam tudo ok com o seu projeto executivo, tudo autorizado, já está assinando o convênio para essa pavimentação. Então isso deixa a gente triste, porque na atual situação que está, dessa suspensão da prefeitura, né, da prefeita, juntamente com o seu departamento jurídico, está tentando meios, não consegue, porque não há uma sentença ainda sobre esse processo para que você conseguisse recorrer, e sim um despacho onde pede a suspensão para uma verificação melhor, digamos assim, para que vocês possam entender. Pode hoje inviabilizar que a prefeita tenha um tempo hábil de poder assinar esse convênio juntamente ao governo do estado. Está aqui um documento, né, que é assinado pelo vereador Eduardo, mas que pudesse, dentro das possibilidades, repensar e está vendo juntamente aí, dentro de todo o conhecimento que tem, se a gente não conseguia reverter tudo isso. Agora, o outro lado. O vereador tenente Eduardo negou ter feito denúncia formal contra o projeto. Eu jurei cumprir a lei. E aqui, mais uma vez, e todos nós, vereadores, cumprimos a lei. Eu não vou discutir nenhum processo que está na mão do judiciário. Eu vou explicar para a comunidade que o vereador, ele não faz a denúncia. Ele noticia, ele faz notícia. Vários órgãos sabem melhor do que nós que está certo e o que está errado. Eu não vou atrás da conversa. Promotoria fiscaliza. O Tribunal de Contas que vem nessa casa de lei fiscalizar nós. E quem fiscaliza somos nós. Eu não vou discutir órgãos aqui. Porque eu tenho juiz, eu tenho promotor. Se não está indo certo esses processos que eles acharam e assinaram embaixo, não fui eu quem fiz. Porque quem executa é lá, quem fez foi lá, cabe a mim fiscalizar. E aí sim, Depois que baterem o martelo, nós vamos ver quem está certo ou quem está errado. Tá fácil falar do asfalto. Mas será que está certo? Nós vamos ver. Porque o órgão não sou eu. Eu notificei, sim, e com provas de que eu achei que... E aí, quando a gente coloca lá para o juiz analisar se está certo, porque tem lei, portal da transparência, todo serviço público tem. E no que está gastando? Se está certo ou não. E nós temos órgãos técnicos para isso. A controvérsia ganhou um novo capítulo ontem após a juíza aqui da comarca de Oswaldo Cruz, Lívia Siciliati, suspender a vistoria que seria realizada pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, até que as acusações sejam apuradas definitivamente. Aqui você começa o seu dia bem informado. Panorama 97. 7h42, jovens estão desistindo da faculdade, sabe por quê, KS? Só por causa das apostas online. O pessoal tá achando que vai viver de aposta. Dinheiro de graça. É, Priscila Mendes. O avanço das apostas online no Brasil vem causando, além da preocupação do vício, também pelo comprometimento do futuro acadêmico de milhares de jovens no país. Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior mostra que 34% dos brasileiros entre 18 e 35 anos que pretendiam iniciar uma graduação em 2025 adiaram os planos por estarem com a renda comprometida com jogos de azar virtuais, o que representa cerca de 986 mil pessoas. Alisson Batista, especialista em gestão educacional e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala de que forma o vício em apostas online podem impactar diretamente a trajetória educacional dos jovens brasileiros. Hoje, infelizmente, temos, né, os jogos de azar online por meio de aplicativos muito acessíveis a todos os jovens, né? Então, com isso, facilita o acesso e facilita bastante o vício. Então, isso aí impacta bastante nessa trajetória educacional, pois uma vez endividados ou com seus recursos direcionados para os jogos e apostas, eles vão deixar de optar aí por estudo, fazer um curso, né? Investir na sua educação. As apostas online vêm gerando dívidas, afastamento social e esgotamento emocional, especialmente entre adultos entre 26 e 35 anos. O especialista em gestão educacional ressalta como as instituições de ensino podem atuar na prevenção do vício em jogos de azar virtuais entre os estudantes. Então, o núcleo de apoio psicopedagógico para dar atendimento ao aluno em um momento de fragilidade emocional, a clínica de psicologia para que o aluno possa ter atendimentos gratuitos, né, para ter uma orientação, compartilhar, né, essa questão, porque quando a pessoa fica sozinha, vai ficando mais difícil, de fato, dela largar esse vício e tudo mais. Então, se for apostar enquanto aposta esportiva, né, aquilo for um entretenimento, e a pessoa tem consciência, está tudo certo. Agora, a partir do momento que isso impacta nas finanças da vida da pessoa, de fato, aí a gente tem que repensar. O índice é ainda mais alto entre jovens de classes D e E, em regiões como Nordeste com 44% e Sudeste com 41%. A seguir, no Panorama 97. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Campeonato Brasileiro, Corinthians perde para o Juventude. Hoje tem o São Paulo pela Copa Libertadores. É a semana de campeonatos internacionais pelo país. A Nova Fotoótica, a ótica de todos, cuida da sua saúde visual. Agenda consulta no oftalmologista de sua confiança, entrega seus óculos em uma hora, dá manutenção gratuita em seus óculos, tem consultores treinados para orientar na escolha de armações e lentes. Nova Fotoótica, a ótica de todos, lojas em Oswaldo Cruz e Adamantina. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Já pensou no valor das suas ideias? Campanhas, projetos, concorrências, tudo que você cria merece segurança. Com o depósito de ideias da APP Brasil, seus projetos são registrados com tecnologia blockchain, garantindo a prova de anterioridade. Você vai poder comprovar a data da sua ideia, protegendo sua autoria e assegurando seu reconhecimento. Não corra riscos, registre suas ideias e valorize seu talento. Acesse appbrasil.org.br. Depósito de ideias, um segredo bem guardado entre você e a APP. Panorama 97. Panorama 97. Esporte. 7:47, começando o esporte no Panorama 97, destacando o primeiro Campeonato Brasileiro. A última rodada antes do retorno terminou ontem com o jogo do Corinthians contra a equipe do Juventude. O Corinthians relaxadão aí pela classificação contra a equipe do Palmeiras no meio de semana passado na Copa do Brasil. Corinthians ontem irreconhecível, apático dentro de campo, não demonstrou vontade de jogar futebol. E ficou nítido aí durante todo o jogo contra o Juventude, que conseguiu vencer 2-1 o placar de ontem, este jogo. Quem vai contar pra gente os detalhes do que aconteceu nessa partida é a repórter Daniela Esperão. A última rodada do primeiro turno do Brasileirão foi finalizada nesta segunda-feira, com um duelo entre Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi. E os mandantes, aproveitando a força do seu estádio, venceram 2-1. Os gaúchos voltaram a pontuar no campeonato após 4 derrotas seguidas, mas seguem no Z4. O confronto marcou a reestreia de Thiago Carpini no comando do Juventude. Já o Timão, que não teve Memphis Depay, que está no departamento médico, chegou ao 5º jogo seguido sem vencer no Brasileirão. O técnico Dorival Júnior achou justa esta derrota. Primeiro, nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando o resultado. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando. E com isso, um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso. Só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumimos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição. Porque o que nós estamos apresentando, realmente, nós estamos fazendo por merecer. Os times voltam a campo no fim de semana que vem. O Corinthians recebe o Bahia em Itaquera, no sábado, às 9h, enquanto o Juventude visita o Vitória no mesmo dia, às 6h30. Com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Sete horas e 50 minutos, faltando aí 10 minutos para as 8h. Então, é o seguinte, gente, a rodada terminou da seguinte forma: Flamengo 2, Mirassol 1, São Paulo 2, Vitória 0, Bragantino 1, Internacional 3, Fortaleza 0, Botafogo 5, Bahia 3, Fluminense 3, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Ceará 1, Cruzeiro 1, Santos 2, Grêmio 0, Sport 1, Juventude 2, Corinthians 1. A rodada volta no final de semana. No sábado tem Fluminense e Fortaleza, Ceará e Bragantino, Vitória e Juventude, Sport e São Paulo. No sábado também tem Corinthians e Bahia. No domingo tem Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras. A rodada termina na outra segunda-feira, dia 18, com o jogo entre Mirassol e Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa nesse meio de semana por conta das competições da Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Quem conta pra gente o raio-x de tudo que vai acontecer nessa terça-feira é o repórter Humberto Ferretti. 3 jogos abrem nesta terça-feira as oitavas de final da Libertadores da América. O primeiro deles já com o brasileiro em campo. 19h no horário de Brasília, o Fortaleza, que faz uma péssima campanha no Brasileirão, tenta virar a chave e recebe os argentinos do Vélez Sarsfield. Já às 21h, o São Paulo mede forças fora de casa com o Atlético Nacional da Colômbia. O tricolor chega embalado depois de, no fim de semana contra o Vitória, conquistar seu quinto triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, ainda tem Peñarol e Racing. A terça-feira também terá brasileiro em campo pela Sul-Americana. O Fluminense faz o jogo de ida das oitavas às 9h30 fora de casa contra o América de Cali. O outro brasileiro vivo na Sul-Americana, o Atlético Mineiro, joga só na quinta-feira, quando recebe o Godoy Cruz. De volta à Libertadores, a semana ainda terá duelo brasileiro entre Flamengo e Inter na quarta. E na quinta, destaque para Botafogo e LDU, Universitário e Palmeiras. Em todos os casos, a volta será na semana que vem. 7h52, com as informações do esporte, estamos encerrando mais uma edição do Panorama 97, que volta amanhã, quarta-feira. Daqui a pouquinho aqui pela Califórnia, chega Robson Caetano com Manhã Califórnia até às 11h30 da manhã e o Michael Campos na Rádio Clube até às 11h da manhã com o Show da Manhã. A gente volta com mais informações para você às 11h30 dentro de Rotativa no Ar. Então, bom dia para você, uma ótima terça-feira e até lá. Panorama 97. Panorama 97. Seja de manhã bem cedinho, à tarde, à noite ou de madrugada, o rádio tá sempre te fazendo companhia. Viva o rádio, Califórnia FM. Essa é minha rádio. my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. Boy, stop playing, grab my ass. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of that body, I need ass and titties. Alice e Amélia, limpeza de pele, tintura, reflexo, cortes e penteados, tratamento corporal, massagem anti-estresse, maquiagem definitiva, depilação e tudo pra você, mulher moderna. Instituto de Beleza Alice e Amélia, deixando você sempre mais bonita. Na Roosevelt, 309, fone 3528-1265, Oswaldo Cruz. Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Samsung Galaxy M55 5G, memória de 256GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas lojas 100, só 1.598 à vista. Ou 10 de 159,80 por mês, sem juros. Aproveite! Moto G55 5G, memória de 256GB e tela super resistente. Nas lojas 100, só 1.498 à vista. Ou 10 de 149,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. É a solução completa. Então, vem pras lojas 100! De segunda a sexta às 8 da noite aqui na Califórnia. Viva a noite! A sua noite com muito mais estilo. Califórnia FM. O nosso próximo programa tem conteúdo livre para todos os públicos. Fala aí, turma! Bom dia! 8 horas e 2 minutos. Vamos iniciar o nosso Manhã Califórnia. Nesta manhã de terça-feira fria, 10 graus e a temperatura, a sensação térmica é bem menos do que isso, hein? A temperatura nesta manhã chegou a 9 graus e máxima prevista de 23. Teremos um dia bem gelado, hein? Hoje só o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens, nada de chuva por enquanto. E para amanhã, quarta-feira, amanhã dia 13 de agosto, atualizando aqui o climatempo.com.br para a gente ter as informações atualizadas. Amanhã mínima de 9 e máxima de 27. A temperatura sobe um pouquinho na máxima prevista. E probabilidade de chuva de 0%. Amanhã também tempo de sol, muito sol, né? Ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. 8:03, bora de música. Ted Swim, Bad Dreams. Bom dia pra você. Até às 11, Robson Caetano te fazendo companhia aqui na Califórnia FM. Sun is going down, time is running out, no one else around. antes, eu quero te mostrar os lugares que encontrei. Como o céu pode mudar de cor quando encontro o mar, quando encontro o mar. Um sonho no horizonte, uma estrela na manhã. De repente a vida pode ser uma viagem e o mundo todo vai caber. Napoleon complex.